que só você muda. Você é louco ou só acha engraçado brincar por puro prazer? Vivendo num mundo fechado pra mim, por que não some? Por favor, não tem mais graça. Essa vontade passa, finge que não foi nada demais. Como finge que se importa o que eu sou pra você? Alguma coisa por alguém. Se sente alguma coisa quando sai comigo, porque sai como se fosse perder o trem. Me diz alguma coisa porque eu tô perdido. Se existe outra pessoa entre você e eu, se faz com ela como você faz comigo, se encontrou nela tudo que a gente perdeu. Porque isso ainda importa o que eu sou pra você.